Alô, bom dia, o passageiro 2224, sente da Eco. Passageiro 224, bom dia. T13, vou direto voar em Salvador. Na minha unidade de descida, na escritura modificação de regras e pouso da VR na capoeira 17. Bem, T13, mano, pro do VR Salvador, reporta lá, passageiro 2224. Passarei 224 para o IDR, descida. 4.000 inicialmente, ajuste 1.013. 4.013, vou contar para o IDR, controle, passarelo 2222. Prossiga. Cruzar o nível 130, visual para cancelamento. Planeje aí cancelar 239 e desça para no 1500 pés, ajuste meio 3. 1500 pés, meio 3, 22, 23, 24. Até o portão 08, autorizado, reporte ao término do Mike X-Ray Delta. Ok, obrigado, até amanhã. Controle, passarei 2224. Qual que é a nossa intenção, senhor? Se é autorizado pela Torre de Salvador, em direção à base pela direita da 17? Afirmativo, está livre da presente. A PRV de voo visual e está livre. Consegui direto na base direto para a 97. Sim, 2224. Paulo Salvador. Paulo Salvador, Mike Express Delta, informação do Evoque. Muito obrigado, bom dia. Seguinte, Mike Express Delta, bom dia. Já viu algum campo? Afirmativo, 2224. Eu na torre, eu no 895. 952, 224. Senhor Salvador, passarinho 2224, boa noite. 2224, boa noite. O ajuste no 013, confirme já visual com a 17. Coluna 013 está girando base agora, visual com a 97 baixou e travou. Seguinte, passarelo 2224, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, o vento 1000 graus, 05 nós. Seguinte, livre pouso 17, passarelo 2224. Passarelo 2224 no solo 50, Libéria esquerda no táxi Sui Lima, prossiga o táxi via pátio 1 até o pátio 3, a remota será a 5 Lima, passarelo 2224. Lima, pátio 1, pátio 3, para 5 Lima, 2224. torre, passaria os 222, passa. Vamos confirmar novamente a posição da parte 3. Só um minuto, confirmar a posição. Pereira 2224, prossiga para 2, Lima. 2, Lima, sim, 2224.